que cê tá? Eu não tô legal aqui nesse lugar. Oi, comment allez-vous? Eu sou o gorila preso aqui no zoo. Quanta criança, meu Deus, comendo cachorro quente. Só elas entendem a dor que o meu coração sente. Minha macaca se foi, minha esperança também. Vocês me olham, eu olho vocês. Tô legal aqui nesse lugar.